Décimo e Via. Alô, galera, chega junto, vem pra cá. Se liga nessa turma que é sucesso sem parar. Detonando muitos baldes, é sucesso, pode crer. Com a galera do comércio é arte, tu manda ver. É só agitação, com o Jefferson Rubinho, ele é o seu Marcelão. Tem o Rony da Nike, o Romulo e o Beto, e ainda tem o Spock e o Júnior do Comércio. E ainda tem um cara que não dá pra esquecer, é o grande Cristiano que comanda o DVD. A galera do Comércio, é só agitação, são 10 aparelhas, conquistou meu coração. A galera do Comércio, você vai se amarrar, com o MC Edilson, o sucesso é comandar. A galera do Comércio, é só agitação, são 10 aparelhas, conquistou meu coração. É banda tecnologia. Alô, galera, chega junto, vem pra cá. Se liga nessa turma que é sucesso sem parar. Detonando muitos baldes, é sucesso, pode crer. Com a galera do comércio é arte, tu manda ver. É só agitação, com o Jefferson Rubinho, ele é o seu Marcelão. Tem o Rony da Nike, o Romulo e o Beto, e ainda tem o Spock e o Júnior do Comércio. E ainda tem um cara que não dá pra esquecer, é o grande Cristiano que comanda o DVD. A galera